prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, meu amigo, tudo bom? Tudo jóia? Muito prazer, Rony Santos aqui na sua rádio, mais uma vez para trazer mais uma edição do nosso programa Máquina do Tempo. Aperte o cinto e vamos viajar agora na nossa viagem inesquecível. Vamos decolar e voltar nos anos 60, 70, 80 e 90 aqui na sua rádio. Vamos viajar 60 minutos aqui na sua rádio, no programa Máquina do Tempo. Nessa quinta-feira, tudo de bom para você? Aumente o volume e vamos viajar nessa viagem inesquecível. Just a moment in time. Nothing I must do. Nowhere I should be. No one in my life to answer to but me. No more candlelight, no more purple skies, no one to be. Slowly dies. If I could hold you one more time, like in the days when you were mine, I'd look at you till I was blind, so you would stay. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Total.

Do tempo. Como eu digo ao meu coração que você não volta.

almost see eternity. You needed me. You needed me. Sucessos imortais. No. Máquina do Tempo. Final do Máquina do Tempo, da nossa máquina. Viagem final aqui na nossa máquina. Desligando, mas retornaremos aí amanhã, sexta-feira, aqui na sua rádio. Agradeço pelo carinho da sua audiência, pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser. Tô indo nessa, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.